aqui você bebe sofrendo. Portal do Avalanche. Meu celular tocou, meu erro foi te atender. Eu sou um sem vergonha, não nego nada pra você. Agora eu tô aqui, pelado dentro de um motel. Depois de ser usado, sou descartado. Você é tão cruel como uma quenga. Você me mantém acorrentado nesse amor que me machuca, mas faz bem. Como uma quenga, você me mantém um viciado no sabor que o mel da sua boca tem. Como uma quenga. Meu celular tocou, meu erro foi te atender. Eu sou um sem vergonha, não nego nada pra você. E agora eu tô aqui, pelado dentro de um motel. Depois de ser usado, sou descartado. Você é tão cruel como uma quenga. Você me mantém acorrentado nesse amor que me machuca, mas faz bem. Como uma quenga, você me mantém um viciado no sabor que o mel da sua boca tem. Como uma quenga, você me mantém um viciado no sabor que o mel da sua boca tem. Como uma quenga, você me mantém um viciado no sabor que o mel da sua boca tem.